1 Reis 19, a partir do versículo 19 e até o 21. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou ali os bois, correu atrás de Elias e disse: "Primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei." Elias respondeu: "Pode voltar, mas pense no que lhe fiz." Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Vamos orar um instante. Querido Deus, é uma alegria, meu Pai amado, estarmos diante do Senhor, na Tua presença, e estarmos expostos à Tua Palavra. Tua Palavra que foi lida e será apresentada, exposta, explicada, da maneira como o Senhor conceder que seja feito. Eu quero Te pedir, precisamos de Tua ajuda esta noite, Pai querido. De minha parte, preciso de Tua ajuda, porque o Senhor conhece as minhas limitações, as necessidades. O Senhor sabe todas as coisas e já tem colocado o que precisa ser dito esta noite. Eu Te peço que me ajudes a honrar o Teu nome. Da parte dos Teus filhos, precisam também do Senhor, porque essa palavra precisa ir até os seus ouvidos, descer ao coração e, posteriormente, precisa ser colocada em prática, Senhor. Porque de nada adianta estarmos diante do Senhor, recebermos a exposição da Tua Palavra, ser explicada, vir e parar na mente. Ou mesmo que chegue ao coração, não produzir fruto algum. Que o Senhor os ajude, nos ajuda a colocá-la em prática tão logo possível. Porque isso sim, Senhor, é sinal de que o Senhor nos alcançou esta noite. Eu Te peço graça e bênção sobre nós. Ajuda-nos a reter e que nada se perca, que nada nos distraia nesse momento. Que continuemos assim, nessa reverência diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como você vai responder ao seu chamado? É sobre chamado que eu quero conversar esta noite e queremos falar por alguns minutos esta noite. Como você vai responder ao seu chamado? Na vida tudo é uma questão de escolha. É possível fazer boas escolhas sempre. O que se requer é que Deus participe delas. Deus precisa ser consultado e a sua resposta deve ser levada a sério. Sendo assim, é possível fazer boas escolhas sempre. Como isso se torna viável? Como acertar nas escolhas sempre? A boa notícia é que Deus quer te orientar e dirigir as tuas decisões. Escute a palavra do Senhor. Salmos capítulo 32 e o versículo 8. Eu o instruirei, diz a palavra de Deus, e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É Deus falando ao teu coração. É Deus falando as tuas dúvidas. É Deus falando as tuas incertezas. Eu o ensinarei. Ele promete. Não é bom fazer escolhas naquilo que parece certo, porque isso não traz segurança, não é verdade? Fazer escolhas naquilo que parece correto, mas não é, na verdade, pode nos levar a erros, e muitos deles graves, e talvez alguns sem volta. É preciso consultar alguém mais experiente, com mais sabedoria, alguém que talvez já tenha vivido os pedaços por onde ainda vamos passar. Nisso, nossas escolhas terão base e fundamento. E é aí que entra a palavra de Deus. É aí que entra a Bíblia Sagrada, que é uma das fontes, a principal, eu digo, de sábios conselhos e ensinamentos. Deus nos orienta e fala por meio da sua palavra escrita. Aliás, deveria ser a nossa primeira fonte de consulta. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, é lâmpada para dirimir o caminho meio obscuro que muitas vezes vai se apresentar, que todos os dias muitas vezes se apresenta, ela é luz para o teu caminho, palavra do Senhor. Deveria ser, sim, deve ser, sim, a primeira fonte de consulta, de onde deve vir o conselho sábio. Deus quer nos ensinar. Chega um tempo em que você precisa tomar decisões que definirão, que decidirão a sua vida. Por exemplo, com quem você vai se casar? Precisa-se escolher uma carreira? Como conversamos há 8 anos atrás, e hoje com alegria vemos muitos de vocês que seguiram aqueles conselhos. Eu fico feliz porque foram conselhos baseados na palavra, e hoje podemos andar juntos e nos alegrar juntos através de testemunhos como o da Paloma dado essa noite, como muitos de vocês que têm trabalhado, têm sido produtivos e servos e servas de Deus. Isso tem sido maravilhoso. É preciso, em algum momento da vida, escolher algumas coisas. Além de com quem casar, além de uma carreira para seguir, é preciso decidir quem vai ser o seu Senhor. É preciso decidir quem vai deter o controle da sua vida. Todos precisamos tomar uma decisão. Detalhe é que não há meio termo. Porque Jesus disse que quem com ele não ajunta, espalha. Ele disse também que quem não é contra nós, é por nós. Em outras palavras, com Jesus, você não pode ficar em cima do muro. Porque com Jesus, quem não estiver ajudando, já está atrapalhando. É preciso decidir quem vai ser o teu Senhor. Ele disse também de que não é possível servir a dois senhores. Porque você vai acabar amando demais a um e desprezando ao outro. Não dá para viver com o coração dividido. É preciso decidir, são escolhas. Faz parte das escolhas que você precisa tomar. Algumas decisões podem ser desfeitas, é possível voltar atrás. Por exemplo, você pode devolver um produto que acabou de comprar. Você tem 7 dias pelo Código de Defesa do Consumidor para se arrepender da compra, independente do produto estar bom ou não. Você pode desistir da compra. É possível desfazer uma negociação. É possível até mudar de curso na faculdade. Agora, existem escolhas, decisões que não podem ser mudadas, e fique atento para isso esta noite, eu quero te lembrar. Por exemplo, depois da morte não é possível mudar o destino para onde você vai. Não tem volta. É decidido agora, hoje, aqui e agora. Não é possível fazer mudança. Algumas escolhas, portanto, merecem a máxima atenção e o máximo cuidado de nossa parte. Escolhas boas, escolhas ruins, escolhas temporárias e escolhas eternas. Você vai passar a vida toda fazendo escolhas, decidindo, tomando decisões. Você precisará fazê-las. Você pode até adiá-las. Seu pai pode até decidir por você até um certo tempo, mas chegará um dia que você terá de fazê-las. Decisões que você vai ter que tomar. E se a escolha for a respeito do seu chamado? Porque eu posso lhe perguntar essa noite, por que é que estamos aqui? Por que é que um dia você caiu na graça de Deus, foi por Ele alcançado? Por que será que você tem sido abençoado, como temos ouvido muitas vezes? Existe uma razão para estarmos aqui, existe uma razão pela qual Deus te alcançou, existe uma razão pela qual você se rendeu ao Senhor. Um dia você declinou do seu eu, declinou da sua própria vontade e rendeu-se a Ele. Existe uma razão para isso. Vamos conversar um pouco sobre vocação? Se de repente você fosse escolhido para ser o sucessor do profeta Elias, ou ainda escolhido para suceder, para ser o sucessor de um Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ou quem sabe você fosse escolhido para juntar-se aos nossos missionários em Roraima, nas tribos indígenas, no projeto Roraima para Cristo, onde temos um projeto no meio da floresta, alcançando índios para Cristo, um trabalho entre as tribos Wapixana e Mucuxi. E se fosse esse o chamado? Vejam, nós chegamos a um texto em que o ministério do profeta Elias está próximo de acabar, está próximo ao seu final, porque as pessoas vêm e vão, líderes passam, por mais carismáticos que sejam, um dia precisa passar, um dia outro entrará no seu lugar. Elias, um profeta nobre, um profeta que mudou a maneira de servir a Deus em Israel, no Reino do Norte, um profeta tremendamente usado por Deus, precisou ser substituído. Ele recebe ordem de Deus para ungir Eliseu, o profeta, em seu lugar. Tozer, pregador e teólogo norte-americano, disse que nada morre de Deus quando um homem de Deus morre. E eu repito, nada morre de Deus quando um homem de Deus morre. O que Deus plantou, o que Deus falou, tudo o que Ele fez está feito. Deus continuará no seu trono, Deus continuará dirigindo tudo, no controle de todas as coisas, soberano, absoluto, nada lhe abala. Nada de Deus morre quando um homem de Deus morre. O ministério profético em Israel continuaria tão poderoso como sempre foi, como foi nos tempos do profeta Elias. O que estava envolvido nessa decisão de Eliseu de largar o que estava fazendo e seguir o profeta Elias? É aqui que eu quero conversar contigo hoje. O que fazer com o chamado? Não vamos entrar em detalhes sobre o que seja chamado, vocação, é assunto para um outro dia, não vamos conceituar nada, mas o que está envolvido nas decisões que toma Eliseu? Na verdade, ele toma três decisões. A primeira delas, a decisão de obedecer o chamado divino. Obedecer o chamado divino é meu primeiro ponto. Segunda delas, a decisão de deixar tudo para trás, ficar tudo para trás. E, por último, a terceira decisão, a de tornar-se um discípulo. O que Eliseu fez com o seu chamado? Ele decide, são três decisões: obedecer ao chamado divino. O que Eliseu fez com o seu chamado? Largou tudo, deixou tudo para trás. O que Eliseu fez com o seu chamado? Decidiu ser um discípulo. O que você está fazendo com o seu chamado? De que maneira você responde ao seu chamado? Em primeiro lugar, decisão que ele toma de obedecer ao chamado divino. Ele nem estava na escola de profetas. Para atender a um chamado, nem precisa estar fazendo curso de teologia. Porque o chamado, às vezes, é para que você seja um bom amigo e Deus vai usar a sua vida para ganhar outros para Cristo. Porque o chamado, às vezes, é também, claro, que você seja um bom aluno na faculdade e pelo teu exemplo você vai ganhar outros para Cristo. Alguém já disse, pregue o Evangelho. Em todo tempo, pregue. Quando for preciso, use palavras. Ganhe as pessoas pelo exemplo. Ganhe as pessoas pela iniciativa. Ganhe as pessoas até mesmo pela simpatia. Quando preciso, use palavras. Eliseu estava trabalhando. Vejam, então Deus chama gente comum, como eu, como você, por um ato de pura graça da parte dele e pura misericórdia, como um ato da sua soberania, só contanto que eles sejam fiéis a ele. Deus os chama. O chamado, quando Deus ordena que ele seja ungido, está aí mesmo no primeiro livro dos Reis, 19, e o versículo 16. Unja também Jeú, que era para ungi-lo como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. É a primeira ordem que Deus dá a respeito de Eliseu. E o chamado veio de forma surpreendente e inesperada. O primeiro versículo que lemos hoje, o versículo 19, Elias saiu de lá, de onde ele estava tendo e tratando com Deus, e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando, trabalhando, com 12 parelhas de bois, 12 juntas de bois, e ele estava conduzindo a 12ª junta. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. O chamado veio de maneira inesperada. Escuta, pense bem, não fique esperando dia e hora marcada para entender. Deus está me chamando. Porque todos os dias oportunidades são colocadas na tua vida de exercer um chamado. Ser marido é um chamado, ser esposa, idem, é um chamado, ser filho também faz parte do chamado, usar do momento de ministrar a palavra é também parte de um chamado. Deus usa pessoas comuns como eu e você e os comissiona para fazerem a sua obra. Eliseu, de forma surpreendente, é alcançado por Deus. E qual foi a resposta dele? Vejam, pelas evidências, Eliseu tinha uma situação muito confortável, uma situação boa, ele estava com 12 juntas de bois, o que não era tão simples para aquela época. Ele tinha ali, na verdade, uma pequena empresa agrícola, e ele tinha uma situação tranquila para os padrões da sua época, uma força de trabalho muito grande, 12 juntas de bois, dá para trabalhar muita terra, estava tranquilo. A sua resposta qual foi? A resposta dele foi direta e imediata. De que maneira você está reagindo ao seu chamado? O que é que você está esperando para entender? Deus está falando comigo, Deus está colocando pessoas na minha mão. Todos esses dons, todos esses talentos que Deus colocou na tua vida têm algum sentido, têm algum significado, ainda que sejam habilidades naturais. Tudo vem de Deus, tudo é dado por Ele, e você precisa crer dessa maneira. Eliseu reage imediatamente. Não pediu tempo para pensar um pouco, nem ficou conjecturando. Será que é de Deus? Versículo 20, que nós já lemos, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, então eu irei contigo. Ele imediatamente, assim que Elias sai, decide, vai atrás dele, fala: me aguarda um pouquinho, eu preciso resolver umas poucas coisas, importantes por sinal. Então ele vai em frente, toma algumas medidas, que poderiam ter sido, se ele não as tomasse, o motivo de impedimento para o seu chamado no futuro. Precisamos ser pessoas bem resolvidas. E Eliseu vai nos mostrar que um homem, uma mulher, que quer atender o chamado de Deus, precisa ser alguém bem resolvido. Vejam, ele diz a Elias: me dá um tempo, eu vou em casa, vejo meu pai e minha mãe e já volto. Elias diz para ele então: vá, mas lembre-se, vá e volte, diz Elias, mas lembre-se do que eu fiz a você. Em outras palavras, ele está dizendo: vá, volte, mas pense bem, você entendeu bem o que é que nós acabamos de fazer. Jogar a capa sobre alguém era uma maneira de se transmitir autoridade, de se transmitir unção da parte de Deus. Hoje, e de acordo com a recomendação bíblica, costumamos impor as mãos, impomos as mãos, ungimos com óleo e assim transmitimos autoridade espiritual. Eliseu ouviu do profeta Elias: você entendeu o que eu fiz, não entendeu? Vá, mas volte. E aí o versículo 21 diz que ele vai tomar algumas medidas para que elas não o impedissem no futuro. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, a sua junta de bois, e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Matar os bois, queimar o arado, mostra que ele estava determinado. Determinado a se entregar de forma completa. Não podia ter no seu passado, na sua casa, na sua terra, coisas que ainda retivessem o coração lá. O que isso quer dizer? De que nós precisamos ser pessoas bem resolvidas, também espiritualmente. Pessoas bem resolvidas não têm impedimentos que as atrapalhem. Relacionamentos bem resolvidos, as coisas funcionam tranquilamente. Um diz ao outro: eu vou em tal lugar, e eles são bem resolvidos, não tem problema. Um diz ao outro: eu vim de tal lugar, e não tem problema. Relacionamentos com Deus bem resolvidos também funcionam e fluem tranquilamente, e a graça e misericórdia de Deus são acrescentadas à vida daquele que é bem resolvido com o Eterno, porque quando ele vai diante dele, Deus, melhor do que qualquer um de nós, sabe, porque ele olha o coração, sabe que aquela oração é verdadeira. Ele não vai a Deus com segundas, terceiras, nem quartas intenções. Ele vai a Deus e clama e busca intimamente e expressa e derrama o coração. Quem é bem resolvido com o Senhor, quem é bem resolvido na sua prática de fé, tem sucesso no ministério, tem sucesso na sua vida. Lembrando que chamado nem sempre significa estar no púlpito. Amém? Amém. Glória a Deus. Eliseu sai da sua casa resolvido. Pessoas bem resolvidas vivem melhor. Deus agora era a sua prioridade absoluta. Segunda coisa, isso tudo foi para dizer esse segundo, aliás, esse primeiro tópico de que Eliseu decidiu obedecer o chamado divino. O que é que você está fazendo com o seu chamado? Segunda coisa, decisão de deixar tudo para trás. Ele decidiu deixar tudo para trás. Não foram poucas coisas que Eliseu deixou. Deixou um trabalho, uma grande propriedade. Deixou os pais, ou seja, rompeu com vínculos afetivos. Deixou amigos, prováveis parentes, porque ele vai dar uma festa e dois bois, dá para fazer uma festa para bastante gente. Ou se dá. Ele dá uma festa e diz na nova versão transformadora que ele chamou o povo da cidade. Era um vilarejo, muito provavelmente. Fez uma festa, alegrou-se com eles, deu um banquete e depois foi atrás de Elias. Deixou bastante coisa para trás. Ele abriu mão do conforto porque agora ele seguia o profeta Elias, que viajava demais, andava demais e provavelmente não tinha lugar certo onde morar. Abriu mão do conforto. Mas ele estava decidido, onde Elias fosse, ele iria. Veja, Elias repetidamente colocou Eliseu à prova. Elias deu uma ordem para Eliseu para que ficasse em determinado lugar enquanto ele iria adiante. Mas Eliseu, por 3 vezes seguidas, deu a mesma resposta a Elias. Eis um exemplo, apenas um, para ilustrar em 2 livro dos reis agora, no capítulo 2 e no versículo 2. 2 reis 2 e 2. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Eliseu faz, na verdade, essa afirmação por ele, a ele por mais 2 vezes, porque Elias, por mais 2 vezes, tenta fazê-lo desistir, tenta deixá-lo, coloca-o à prova, certamente para ver, é isso mesmo que ele quer? Será que é esse negócio mesmo de chamado? Será que ele quer mesmo atender? Quer mesmo ser profeta no meu lugar? Ele não abre mão. Determinação, foco, perseverança, palavras afins, semelhantes. O que é que estamos fazendo com o nosso chamado? Ele resolveu não abrir mão. Ele estava certo do que queria. Todos sabiam que algo extraordinário estava para acontecer com Elias em determinado momento. Eliseu não estava disposto a perder a bênção. E ele queria ver esse momento acontecer. Também não estava disposto a voltar atrás. Nós lemos aí em 2 de Reis 2 e o versículo 3, o grupo de profetas de Betel, que é o primeiro lugar onde eles foram, e Eliseu disse: eu vou contigo, e eles foram então para Betel, como acabamos de ler. O grupo de profetas que lá estava foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, disse Eliseu, mas não falem sobre isso. Ele estava ciente do que podia acontecer com Elias. Vejam, mas ele não abre mão de andar com ele. Ele pressente que algo está para acontecer. Elias sabia, por isso o testava. Os demais que eram profetas também sabiam, e aqui está a prova disso, e eles perguntam isso pelo menos mais uma vez a Eliseu. Eu sei, sim, eu sei, disse Eliseu. Deixa eu lhe dizer, ninguém deve andar sozinho. Principalmente em se tratando de ministério, de trabalho para Deus, seja ele musicar, seja ele cantar, pregar a palavra, dançar, não importa, não ande sozinho. Todos precisam de um mentor, todos precisam de alguém para aconselhar-se. Quem são os seus modelos de vida? Quantas horas temos gasto do nosso dia com a internet? Vamos ser mais diretos, mais específicos. Quantas horas gastamos por dia no WhatsApp? Quantas horas gastamos por dia no Facebook, por exemplo? O que temos feito com o nosso chamado? O que temos feito com o nosso chamado? Quais são os nossos modelos de vida? Infelizmente, que Deus nos ajude, e Ele está nos falando essa noite que é para nos alertar. Há, sim, muitos cristãos cujos padrões de vida, cujos modelos para as suas vidas, modelos de vida, são artistas seculares, gente que não tem a menor condição de ajudar, de amparar, que se fosse solicitado a dar-lhe um conselho, seria o pior possível. Quais são os seus modelos? Você não deve andar sozinho. Precisa estar com alguém. Quem é o seu mentor? Eu não tenho tanto acesso ao meu pai, você poderá me dizer. Quem é o seu mentor? Ah, eu não tenho tanto acesso ao meu pastor. Quem é o seu mentor? O que eu estou querendo dizer é possível, sim, achegar-se a um servo ou serva de Deus, verdadeiros, gente que paga o preço de oração, gente que paga preço de busca, de intimidade com Deus, e aconselhar-se com Ele, e aconselhar-se com ela. Para o caso das mulheres, procure alguém para andar contigo, não ande sozinho, procure o seu líder, líder do seu departamento, procure andar junto. Não ande sozinho. Além da sabedoria e da bênção da palavra de Deus, através da Bíblia, que como dissemos, é a primeira fonte, procure alguém experiente, homem ou mulher de Deus, que o ajudará na sua caminhada. Portanto, em segundo lugar, a decisão dele envolvia deixar tudo para trás, mesmo que fosse o caso romper laços afetivos. Quanto custa o nosso chamado? Talvez ele te chame para gastar mais tempo com a obra de Deus, gastar mais tempo com as coisas do céu, e não que é para esquecer os teus amigos, mas vamos mudar a ordem das coisas, Deus passar a ter a prioridade nas nossas vidas. Terceiro e último, a decisão de tornar-se um discípulo. Eliseu tomou, sim, a decisão de se tornar um discípulo. Antes de lançar-se no ministério, antes de lançar-se a ser um modelo, antes de lançarmos-nos a ser luz para os demais, conforme diz a palavra, é importante que aprendamos, é importante ensino, é importante treinamento. Os grandes homens são aqueles que estão dispostos a servir. O final do texto que nós lemos no chamado de Eliseu, versículo 21, depois de matar os bois, fazer o churrasco, alegrar-se no banquete, beijou os pais e foi, partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, andando com ele. Tornar-se um discípulo é uma decisão de quem quer aprender a ser útil. Nós não nascemos sabendo, aprendemos com o passar do tempo. Precisamos nos dispor a ser discípulos. Deus tem uma ordem muito específica: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que Jesus mandou fazer? Crentes? Não, ele disse: vão e façam discípulos. Você foi chamado para ser discípulo. Fomos chamados para ser discípulo. Porque crer é fácil, é dizer que se crê, acreditar e acabou. Discípulo não. Discípulo tenta assimilar as verdades do Evangelho, transformar aquelas verdades nas suas verdades, alinhar a sua vida e tentar todos os dias ser mais parecido com Jesus Cristo. Discípulo. Eis a decisão dele, a última decisão que olhamos esta noite, de tornar-se um discípulo. Agora, interessante que Eliseu tornou-se um sucessor à altura do profeta Elias. Elias fez uma pergunta a Eliseu, e eu leio 2 Reis 2 e o versículo 9. Diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Coisa difícil me pedes, disse Elias. O desejo de Eliseu era continuar a vida, continuar o ministério, continuar a obra que Elias vinha fazendo. O seu pedido era de uma vida digna de um discípulo de um grande profeta como foi Elias. Agora, o seu pedido mostra que ele considerava Elias como um pai, porque muitas vezes olhamos para esse pedido e dizemos: Eliseu queria ser duas vezes mais poderoso do que Elias. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: você é meu pai. E como filho, eu quero o direito de herança do primogênito. E o direito de herança do primogênito era parte dobrada para o primogênito. Por isso ele pede, eu quero porção dobrada do Espírito, do teu Espírito. Porção dobrada. A história final do ministério de Elias tem acontecimentos marcantes, lugares marcantes. Dizia-se que Elias seria retirado da terra num redemoinho. O que realmente aconteceu? Ele foi levado numa carruagem de fogo, por cavalos de fogo, dentro de um redemoinho. Está lá no versículo 11, daí, em 2 Reis. Eliseu o acompanhou, não perdeu nenhum momento. Não perdeu esse momento quando ele vê o profeta Elias ser levado aos céus. Não perdeu nenhum acontecimento. Ele estava determinado a ser o sucessor. Deixa eu lhe dizer, é preciso estar determinado a querer ser um bom discípulo, é preciso estar determinado a querer ser como Jesus, é preciso buscar, é preciso determinação. E é o que temos, é o que vemos aqui em Eliseu. Elias, conhecido como profeta do fogo, também o profeta impetuoso, confrontou o rei, a realeza, expôs a idolatria do povo e fez com que o povo voltasse a prestar verdadeira adoração a Deus, porque tinham se infiltrado costumes estranhos, tinham se infiltrado cultos estranhos, Deus tinha sido substituído. A batalha de Elias foi voltar à verdadeira adoração, uma batalha e tanto. Mas o seu servo, que depois o sucede, demonstrou com a sua vida, através dos milagres que Deus realizou, através da sua pessoa, a poderosa natureza de Deus, mas ao mesmo tempo, na vida de Eliseu, pôde-se ver um Deus que é amoroso, que é bom e que chama para perto. Dos 18 encontros, dos 18 milagres e relatos das pessoas que vieram a Eliseu, em todos eles, pôde-se ver Deus trabalhando na vida de pessoas necessitadas. Eliseu pediu a Deus e Deus o abençoou, e Deus lhe deu um espírito frutífero, poder, graça através da sua vida, quando ele pôde operar maravilhas. O homem que deixou tudo para seguir a Deus, deixou tudo para dedicar-se ao ministério profético, teve um ministério frutífero e foi muito usado por Deus, tremendamente usado pelo Senhor. E isso nos permite concluir, porque em terceiro lugar, Eliseu tomou a decisão de ser discipulado, de ser um discípulo, não apenas um conhecedor, mas alguém que trouxe para a sua vida aquelas verdades, e Deus honrou esta decisão. Podemos concluir. Eliseu é um exemplo de atitude correta diante do chamado de Deus. O que é que você tem feito com o seu chamado? Se eu olho para o de Eliseu, eu vejo que ele obedeceu, decidiu deixar tudo para trás e resolveu ser um discípulo. O ministério exige um passo de cada vez. Ser discípulo é um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Mas é gratificante quando somos abençoados pelo Senhor e temos as nossas vidas confirmadas pelo próprio Deus, como no caso de Eliseu. Eliseu foi tremendamente usado por Deus, abençoou a nação e marcou o seu nome na história bíblica. E você? E nós, nessa noite? Está pronto para obedecer ao chamado do Senhor? Talvez você poderá me dizer, mas eu nem sabia que eu tinha chamado. Mas você veio essa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer, o fato de você estar aqui é, você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Pense um pouco, olhe para a sua vida. Você acha que é acaso todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a tua casa? Você acha que é sorte? Aliás, o cristão tem sorte? Ele é abençoado. Aleluia. Pronto para obedecer ao chamado? Está pronto para colocar Deus como a maior prioridade da sua vida? Deixa eu lhe dizer, Estudar é importante, faculdade é importante, trabalhar é importante, carreira é importante, marido é importante, esposa e filhos são importantes, mas Deus é mais importante do que todas estas coisas. Diante dele, tudo mais é relativo. E eu preciso te lembrar, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas do dia a dia, comer, se vestir, dormir, tudo isso lhe será acrescentado, disse Jesus. Mateus 6,33. Carreira vem com obediência a Deus. Um casamento abençoado vem de obedecer a Deus. E assim por diante. Estás pronto para colocar Deus como a prioridade maior da sua vida? E por último, estás pronto para se tornar um discípulo? Estás pronto para dizer: eu quero estas verdades para mim, eu quero assimilar estas verdades de modo que as pessoas olhem para mim e enxerguem um pequeno Cristo, e enxerguem um cristão, porque é isso que a palavra quer dizer. Fique de pé, por gentileza.